Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Estou de volta com mais um Café Brasil. O programa de hoje vai tratar de informação. Estamos afogados em tanta informação que às vezes nem percebemos e nem sabemos fazer a diferença entre informação e conhecimento. A frase que abre o programa, eu não sei quem escreveu, mas é ótima. O conhecimento não pode nos fazer a todos líderes, mas pode ajudar a decidir que líder seguir. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Informação. Nunca o homem teve tanta informação à disposição. É tanta informação que o maior problema que enfrentamos hoje em dia é escolher a informação certa. Sobre esse assunto, eu vou com um texto de Alexandre Possendoro, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. Ao fundo, você ouvirá Sem Saber, que está no CD BDMG Instrumental 2007. Esse CD é resultado do prêmio BDMG Instrumental. BDMG é o Banco de Minas Gerais. O CD reúne 4 vencedores e 2 finalistas do concurso. Aqui, o pianista Gustavo Figueiredo marca a presença em quarteto, com Chico Amaral, Beto Lopes e Hudson Vaz. Viva Minas Gerais! Informação. Ah, eu não aguento mais viver num mundo com tanta informação. Estou ficando cheio disso. É o dia inteiro. No rádio, no jornal, na TV, na internet, nas conversas com os amigos. Já reparou que de uns tempos pra cá estão todos sempre informados sobre tudo, hein? Tem opinião pra tudo. Informações de bastidores de tudo. Do pênalti não marcado do Corinthians contra o São Paulo, às eleições norte-americanas, à crise econômica mundial. Antes não era assim, não. A internet criou isso. Ela comoditizou a informação, ou melhor, o homem aparentemente informado. Quem trabalha em frente ao computador tem agora chances de saber de tudo, mesmo que superficialmente. Pois é só abrir o navegador e ler as manchetes em segundos. A internet e suas ferramentas de sedução nos enfiam goela abaixo o que está acontecendo no mundo. Somos todos informados, o que não quer dizer bem informados, o que não quer dizer formados. Estou lendo um livro fantástico que me deu várias luzes sobre essa questão. Do Tantan ao Satélite, História da Informação, clássico de Stephen Mitchell. Poderia-se dizer que estou relendo, mas como eu aprendi que quando se é jovem a gente não lê como deveria, na verdade estou lendo pela primeira vez. Estou chegando à seguinte conclusão. Informação sempre foi como oxigênio, comida e água na história da humanidade. Talvez a mais importante dentre essas. A começar do DNA, o código genético humano. É ou não é uma explosão de informação que ensina células a produzirem corpos humanos, hein? É claro que sim. O DNA é o jornal de Deus, seja lá qual for o nome do editor dessa coisa que chamamos vida, planeta Terra e etc. O DNA foi o primeiro. Dali em diante, tudo que somos, que aprendemos ou seremos, foi e será fruto da informação, ou melhor, da passagem, da transição da informação de um lado ao outro. Aliás, esse é outro ponto interessante. O que muda é a forma de levar a informação, mais do que a própria informação. Ontem era por sinais de fumaça, agora vai pela internet. Mas a informação é, em essência, uma só. São ensinamentos de como fazer, como agir, como pensar. No princípio, o Jornal de Deus era só o DNA. Hoje, ele também viaja nos elétrons, surfando pelas fibras óticas. Se você quer saber como encontrar a luz, entender por quê, porque você não vai mais ter que pensar em a vida. Que se faz. O importante é estar feliz. Os filhos serão filhos, se ligarão. Isso vai acontecer. Quero ter motivos pra crer em o melhor. Vai acontecer com você. Olha só, reggae no Café Brasil. Você tá ouvindo Quero Saber com a banda Canamaré, que caiu na estrada em Niterói em 1997. Com dois CDs lançados, o Canamaré mistura influências jamaicanas, africanas e brasileiras. Canamaré com reggae aqui no Café Brasil. Se você quer saber como encontrar a luz, entender por quê, porque você não vai mais ter que pensar, diga a vida. Pois é, o Pocendoro falou de um livro que o impressionou. Livros talvez sejam a melhor fonte de informação e conhecimento com que podemos contar. Com R$50 no bolso, você entra num sebo e pode mudar sua vida. E você se lembra de algum livro que causou transformações em sua vida, hein? Não lembra? Que pena. Lembra, é? Que ótimo. Eu me lembro de Monteiro Lobato e as viagens que fiz pela mitologia grega no sítio do Pica-Pau Amarelo. Me lembro de Ivan Engler de Almeida, um escritor lá da região de Bauru, me levando pelo rio Amazonas com três escoteiros. Mas houve um livro que me levou às estrelas. Era um pequeno atlas de astronomia, escrito por um físico e jesuíta espanhol chamado Inácio Puig. Todo colorido, tinha uma página que falava da construção de telescópios por amadores e uma figura mostrava como seria Saturno visto daquele telescópio. Aquela imagem ficou gravada em minha mente. O pequeno planeta amarelo, com anéis, à mercê dos curiosos olhos de um garoto de 17 anos. Aquele livro me elevou a paixão pela astronomia a um ponto em que pensei seriamente em ser astrônomo. Um dia eu conto essa história. Nas coisas da memória, espalhadas pelo chão, achei velhas histórias de lá, perdidas nas gavetas, entre o sonho e a razão, achei velhas histórias de lá. Revejo os meus momentos, lembrar um velho caso é como viajar. Meu pensamento sai pelo ar, buscando antigos fatos de um amor que se guardou e preferiu morrer sem se dar. Olha só, você tá ouvindo Gutenberg Guarabira com velhas histórias de sua autoria. Guarabira é ótimo. E não é difícil entender a razão. Ele faz as músicas que eu gostaria de ter feito. Por trás do meu sorriso, do meu choro e aflição, há sempre alguma coisa de lá. Amiga, atrás das noites, no teu corpo de canção, que coisas haveria de lá. Olha só, hoje eu quero lembrar daquele pequeno livro de astronomia que um dia eu perdi. E da sensação de, anos depois, encontrar um outro exemplar à venda numa livraria e comprar correndo só para poder voltar àquela página e viajar de novo para Saturno. A TV não consegue isso. Nem o rádio. Talvez a música. E você, hein? Não se lembra de um livro que mudou sua vida? Pois saiba que se você ainda não o encontrou, ele vai te encontrar. Você só precisa dar-lhe uma chance, lendo mais. Café Brasil. Pois é, estamos vivendo na sociedade da informação e nem sempre sabemos lidar com ela. Aliás, nem sempre conseguimos entender o que é ela. E para isso, eu preciso falar um pouco sobre uma confusão tremenda que fazemos entre informação e conhecimento. Para isso, vou usar um exemplo delicioso que aprendi com meu amigo Norman Kestenbaum. Imagine que você está indo para uma região desconhecida. Não sabe direito qual caminho tomar. Você para o seu carro e pergunta para um velhinho que está sentado na beira da estrada como fazer para chegar até o destino. O velhinho diz que existem três caminhos. O primeiro com 50 quilômetros, o segundo com 80 quilômetros e o terceiro com 100 quilômetros. O velhinho acabou de passar para você o quê, hein? Dados. Números absolutos que representam uma determinada grandeza que você precisa conhecer. Você então faz uma segunda pergunta. Como são esses caminhos, hein? E o velhinho responde. Ele diz que o de 50 quilômetros é uma autoestrada em linha reta. O de 80 quilômetros é uma estrada bucólica pelas montanhas. E o de 100 quilômetros é uma estrada esburacada na beira-mar. E o que é que ele passou para você, hein? Informação. Você faz então a terceira pergunta. Qual caminho o senhor recomenda, hein? E o velhinho diz, o mais longo de 100 quilômetros e todo esburacado. Porque os outros dois têm um grande risco de assaltos. O que é que o velhinho passou para você nessa resposta? Conhecimento. Se queres saber se eu te amo ainda, procure entender a minha mágoa infinda. Olha bem nos meus olhos quando falo contigo. Coração não quer, nunca mais eu serei feliz enquanto vida eu tiver. Se queres saber se eu te amo ainda, procure entender. Olha bem nos meus olhos quando eu falo contigo e vê quanta coisa que eles dizem que eu não digo. Olha só, você tá ouvindo Se Queres Saber, de José Fernandes de Paula, ou Peter Pan. Esta música foi lançada em 1947 por Emilinha Borba e tornou-se sucesso nas vozes de Nana Caymmi, Zizi Posse e aqui com os Trovadores Urbanos. No olhar de quem ama diz o que o coração não quer. Nunca mais eu serei feliz enquanto vida eu tiver. Pois é, você observou naquela história do velhinho. Dados não são informações, informações não são conhecimento. O que é que você acha mais importante, hein? Os dados, a informação ou o conhecimento? Pois é, você pode entupir o cérebro de dados ou de informações, mas nada disso terá valia se não for transformado em conhecimento. Por isso, quando o pai, a mãe, o tio, o avô derem um conselho, preste atenção. Diferente do rádio, do jornal, da televisão ou da revista, eles dificilmente estarão passando a você apenas dados ou informações. Estarão passando conhecimento. Olha só o que disse o filósofo da ciência Karl Popper sobre conhecimento. Quanto mais aprendemos sobre o mundo, quanto mais profundo o nosso conhecimento, mais específico, consistente e articulado será nosso conhecimento do que ignoramos. O conhecimento de nossa ignorância. Essa é a principal fonte de nossa ignorância, o fato de que nosso conhecimento só pode ser finito. Mas nossa ignorância deve ser necessariamente infinita. Vale a pena lembrar que, embora haja uma vasta diferença entre nós, no que diz respeito aos fragmentos que conhecemos, somos todos iguais no infinito de nossa ignorância. Transformou-as em palavras vazias. Às vezes a paixão nos traiu, às vezes foi a voz que mentiu. Mas nada disso importa. O que vale é o que a sorte escreveu. Só Deus é quem sabe do amor. Eu não sei nada, só sei que a vida nos prepara cada cilada, e é inútil se tentar fugir da louca. Minha diva Elis Regina, aqui com Só Deus é Quem Sabe, de Guilherme Arantes. Às vezes a paixão nos trai, às vezes foi a voz que mentiu, mas nada disso importa. O que vale é o que a sorte escreveu. Só Deus é quem sabe do amor. Eu não sei nada, só sei que a vida nos prepara cada cilada, e é inútil se tentar fugir da longa. Então, pesquisando pela internet, eu encontrei o Poema do Conhecimento do Ser, de Silas Correia Leite, que é educador, jornalista e poeta. Ao fundo, você ouvirá algo especial. Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, mas na interpretação do Divina Café. Não assusta, não. Thank you. Conhecemos o amigo quando precisamos dele. Conhecemos o parente quando choramos. Conhecemos um profissional quando há um desafio. Conhecemos um professor quando a classe é problemática. Conhecemos um médico na hora da operação delicada. Conhecemos o craque na hora de virar o jogo. Conhecemos o poeta na hora dele tirar leite de pedras. Conhecemos o inimigo quando ele é leal na peleja. Conhecemos o vencedor quando ele não tripudia sobre o derrotado. Conhecemos o anjo íntimo quando a cruz que carregamos perde peso e tem uma leveza de nuvem luminosa. Conhecemos o chefe não quando precisamos dele, mas quando ele elogia em público e critica reservadamente. Conhecemos a estrada quando ela oferece sol para o nosso olhar de descoberta de novos horizontes. Conhecemos o sábio quando ele é humilde e o herói quando ele se revela eterno aprendiz de significados e lutas. Conhecemos o livro quando ele se revela em nós, com a nossa alma e mente feito uma página aberta. Conhecemos o céu quando sentimos a morte rondar, apesar de tanta gente querer ver Deus sem querer morrer. Conhecemos a arte quando ela nos toca o sensorial. Conhecemos a dor quando ela nos lapida na peregrinação. Conhecemos o bem da perda quando somos sacudidos para reagirmos em nossa comodidade e decadência. Conhecemos a fé quando estamos perdidos. Conhecemos a paz quando estamos no fronte e medimos vitórias e perdas. Conhecemos a oração quando ela nos salva de nós mesmos. Conhecemos o inferno quando queremos ser o que não somos. Conhecemos o infinito quando somos misericordiosos com os fracos e oprimidos. Conhecemos o santo quando o reconhecemos em amor e caridade. Conhecemos o espírito quando nos descobrimos finitos no espectro da carne. Por fim, conhecemos a luz quando estamos na luz. Só podem ser os demônios da garoa, não é? Com Luz da Light, adivinha o compositor? Adoniran Barbosa, dá pra ser outro, hein? Pois então, sob a Luz da Light, com os demônios da garoa, é que o Café Brasil, que hoje falou um pouquinho sobre informação e conhecimento, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de Luciano Pires. Hoje tivemos umas visitas importantes, viu? Karl Popper, Canamaré, Gutenberg, Guarabira, Trovadores Urbanos, o Divina Café, Alexandre Possendoro, Silas Correia Leite, Demônios da Garoa. Gostou? Quer gravar, hein? Quer ver as letras das músicas e o poema? Quer acesso a links importantes? Você encontrará tudo isso no meu site, www.lucianopires.com.br. E, para terminar, uma frase do astrônomo estadunidense Cliff Stoll. Dado não é informação. Informação não é conhecimento. Conhecimento não é sabedoria. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.